Moreninha da cor de canela, deu moreninha, não vá chorar. E moreninha da cor de canela, deu moreninha, não vá chorar. E te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Nego Chico vai matar meu boi, vai botar boi no morão. Nego Chico vai matar meu boi, vai botar boi no morão. Mas a moça que não chora é porque ela não tem coração. Mas a moça que não chora é porque ela não tem coração. E moreninha da cor de canela, deu moreninha, não vá chorar. Moreninha da cor de canela, deu moreninha, não vá chorar. Te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Nego Chico vai matar meu boi, ouvi o meu boi dar um berro. Nego Chico vai matar meu boi, ouvi o meu boi dar um berro. Mas a moça que não chora é porque ela tem o coração de ferro. Mas a moça que não chora é porque ela tem o coração de ferro. E moreninha da cor de canela, Deus moreninha, não vá chorar. E moreninha da cor de canela, Deus moreninha, não vá chorar. E te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Nego Chico vai matar meu boi, eu não sei nem o que eu faço. Nego Chico vai matar meu boi, eu não sei nem o que eu faço. Mas a moça que não chora é porque ela tem o coração de aço. Mas a moça que não chora é porque ela tem o coração de aço. E moreninha da cor de canela, Deus moreninha, não vá chorar. Moreninha da cor de canela, Deus moreninha, não vá chorar. Te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Nego Chico vai matar meu boi, eu sei que chora também. Nego Chico vai matar meu boi, eu sei que chora também. Mas a moça que não chora é porque ela não é de Ourém. Mas a moça que não chora é porque ela não é de Ourém. E moreninha da cor de canela, deu moreninha, não vá chorar. Moreninha da cor de canela, deu moreninha, não vá chorar. E te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. Nego Chico vai matar meu boi, vai botar boi no mourão. Nego Chico vai matar meu boi, vai botar boi no mourão. Mas a moça que não chora é porque não é do bairro do Porão. Mas a moça que não chora é porque não é do bairro do Porão. E moreninha da cor de canela, deu moreninha, não vá chorar. E moreninha da cor de canela, deu moreninha, não vá chorar. Te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar. E te despede do ouro fino, adeus moreninha, não vá chorar.